Olá! Esta é uma pequena série de radioteatro realizada pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas em parceria com a Rádio Comunitária Aconchego. Vamos trazer algumas informações sobre o HIV e a AIDS para ressaltar a importância do dia 1º de dezembro, o Dia Internacional de Luta contra o HIV/AIDS. O episódio de hoje é: se não fosse a gravidez. Oi, gente! E aí? Vamos aprender comigo? Camisinha apareceu, calcinha desceu. Camisinha não viu, calcinha subiu. Camisinha apareceu, calcinha desceu. Camisinha não viu, calcinha subiu. Muito bem, palma para nós. A pandemia do coronavírus ainda não acabou, né, mulheradas? Vamos lá para trás, que é maior e mais arejado. Bora, boa ideia. Eu vou só acabar esse cabelo e já chego, mas estou escutando tudo daqui, viu? Bom dia. Antes da senhora começar, eu queria saber o que é indetectável. Ô, palavrinha difícil. Vocês falaram ontem, mas eu não tinha ouvido nunca essa palavra. Indetectável é quando a pessoa que vive com HIV faz o tratamento bem direitinho. Tem uma vida sem exageros, uma vida equilibrada. E quando faz o exame de sangue, o vírus não aparece mais na corrente sanguínea. Ele fica escondidinho no organismo da pessoa. Mas se der mole, aparece de novo no sangue. Poxa, então quer dizer que a pessoa está curada? Nada disso. HIV e AIDS não tem cura. Tem tratamento e controle. E você tem uma vida bem legal. E aí, Marion, qual que vai ser a história de hoje? A história de hoje é: se não fosse a gravidez. Visitando uma amiga no hospital, escutei um choro que não parava. Vinha de uma das enfermarias. Não sosseguei enquanto não achei a pessoa. Era uma mulher bem magrinha. Parecia que só tinha cabelo. Eita, e aí? O que foi? Cheguei bem perto e perguntei: por que você tá assim? Ela me disse: tô desesperada. Queria morrer. Tô sozinha no mundo. Minha família é do interior e meu marido me deixou faz 3 meses. Comecei a me sentir mal, desmaiei e uma vizinha me trouxe para cá. Descobri que estava grávida e com um tal de HIV. Fiquei sem fôlego. Mas de uma coisa eu tinha certeza: que eu ia cuidar dessa mulher. Quando ela teve alta, levei para minha casa. Ela morava numa ocupação e não ia ter condições de se cuidar sozinha. Consegui uma consulta no IMIP e no outro dia ela já estava fazendo o tratamento. E o pai da criança? Ele tinha deixado a mulher fazia uns 3 meses. Disse que o filho não era dele. Mas por que tu diz que a gravidez salvou ela? Porque se não fosse a gravidez e o pré-natal, ela não ia saber que estava com o vírus do HIV, não ia se tratar e quando descobrisse, talvez fosse tarde demais. Continua, Marion, essa história. Ela convenceu o marido a fazer o teste e também que o bebê era dele. E para nossa surpresa, o teste dele deu negativo. Isso é mais comum do que a gente pensa. Isso é o que a gente chama de casal soro diferente. Que é quando uma pessoa é soro positivo e a outra é soro negativo. A partir daí, a vida dela deu uma virada para melhor. Ela fez todo o tratamento bem direitinho. O marido voltou para casa e dizia todo feliz que ia ser pai de uma princesinha. Eita, deveria existir mais homens desse modelo, gente. Homem assim tá difícil, viu? Meses depois, nasceu uma menina linda e saudável. Hoje, a princesa Vitória está muito bem, com 7 anos. Essa história teve um final feliz. Atenção, mulherada! Engravidou? Procura o posto de saúde e faz o pré-natal. Ele pode salvar vidas, hein? Bem, por hoje é só. Amanhã tem mais aqui no Salão da Rosa. E não esqueçam que essa e todas as histórias vocês podem escutar na Rádio Comunitária Aconchego. Espero vocês amanhã para nossa conversa. Faça o teste pelo menos uma vez no ano. Quanto mais cedo souber, mais cedo vai iniciar o tratamento. Para isso, você pode procurar a Policlínica Gouveia de Barros, no pátio de Santa Cruz, perto do IMIP. Deu positivo. E agora? Antes de qualquer coisa, não se desespere, porque tem tratamento. E quanto mais cedo você começar, melhor.